E eu aqui quero apenas registrar que dar andamento a este processo de planejamento de cidade é de uma alegria muito grande, é de uma satisfação enorme. Quando foi dito aqui que nós queremos um ensino médio de qualidade até 2020, nós não vamos esperar 2020 para mudar a qualidade do ensino no município de Cubatão? Claro que não. Nós estamos implantando, a partir do ano de 2010, o período integral em várias escolas do município de Cubatão, com transversalidade entre as políticas de educação, cultura, assistência social, meio ambiente e esportes. Todas estas secretarias, elas trabalham conjuntamente na política de educação do município. Educação no município de Cubatão é prioridade número um. E a transversalidade dessas secretarias significa otimização de todos os prédios públicos, valorização dos educadores e educadoras, significa reforma de todos os prédios, porque o prédio escolar, ele tem que também ser um lugar bonito, ventilado, adequado. Eu fico extremamente desconfortável, e até como educadora de 30 anos de magistério, os muros das escolas foram subindo. Eu lembro quando eu estava lá no grupo escolar Jardim Casqueiro, lá com 7, 8 anos de idade, o muro era baixinho, a gente pulava, né? Pequenininho o muro, né? Aí o muro foi subindo, o muro está enorme. E o que significa isso? Não tem ventilação, as crianças ficam mais abafadas, as crianças não enxergam o mundo e o mundo não enxerga as crianças. Portanto, é como se a escola não estivesse inserida dentro da comunidade. E aí as pessoas dizem que sobem os muros para combater a violência. O capitão Michel Hospitaí sabe muito bem que não é levantando muro que a gente combate a violência. É muito pelo contrário. É investindo em programas sociais, em programas educacionais, é investindo na educação. São ações sociais que vão mudar a história de vida das pessoas e diminuir os índices de violência. Isso significa que no nosso governo os muros serão substituídos por grades de alumínio e as crianças vão olhar o mundo e o mundo vão olhar para as crianças. A outra questão que eu queria pautar, além desta, e dizer que faz parte da Agenda 21, foi, o Dinho já falou, mas eu vou pedir desculpas para vocês, para reiterar, é o cartão do servidor cidadão. O cartão servidor cidadão, ele é um cartão que o funcionário recebe R$500, facultativo, é claro, ele pode ou não fazer opção, o custo do cartão é de R$25, mas o trabalhador, o servidor, ele vai comprar no comércio local, mas não apenas um item, por exemplo, olha, é uma cesta básica, ou é um plan vale onde ele só vai comer naqueles restaurantes. Não. O funcionário público pode, da administração direta e da indireta, ele pode consumir qualquer produto no mercado formal do município de Cubatão. São R$2.800.000 investidos, colocados na economia do município todos os meses. São R$2.800.000 no comércio da cidade de Cubatão e com o compromisso de que estes comerciantes contratem a mão de obra do município através do PAT, do posto de atendimento ao trabalhador, e com preferencialmente, muito especialmente, o primeiro emprego. Essa é política educacional, essa é política de segurança pública, é política de valorização dos nossos trabalhadores no município da cidade. Eu sempre tenho dito a importância de Cubatão criar uma nova vertente vocacional geradora de emprego e renda. Porque a cidade não pode ser conhecida apenas como uma cidade industrial. Nós temos outras potencialidades, dentre elas, do meio ambiente. Conversei com o Rodrigo hoje, né, Rodrigo? A questão de potencializar o turismo ambiental no município de Cubatão. Contudo, nós vamos potencializar todas as ações desta cidade que possam levá-la a ser cada vez mais uma cidade com qualidade de vida, com distribuição de renda justa, uma cidade bonita, que ela é, mas vista com a beleza que ela tem. Então, esse cartão é o cartão servidor cidadão. Cada funcionário pode fazer opção por ele. E mais, como o município cobra de 2% a 5% de ISS, aproximadamente R$1 milhão voltam para os cofres públicos através dos impostos, porque todo mundo pode pagar o IPTU também com o cartão do servidor cidadão e contribuir com a cidade. E isso é retomar o significado real da palavra servidor. Servidor não é meramente um trabalhador que trabalha numa administração pública. Ele é um cidadão da cidade, ele vive os problemas da cidade, na saúde, na educação, e por ser um cidadão da cidade, ele contribuindo com a cidade, vivendo a cidade, ele melhora lá na ponta aquele que ele atende na área da saúde, aquele que ele atende na área da educação, no esporte, no lazer, na cultura, na assistência social. Então, este é um projeto muito especial, inicialmente válido por 12 meses. Eu acho que os comerciantes têm sido grandes parceiros nossos na construção desse projeto, para o início já do ano de 2010. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso o cartão cidadão. Ah, eu até tenho dito que ele vai ultrapassar os oceanos, vai para outros continentes e vai ser muito conhecido. Vai marcar uma mudança muito significativa dentro do município de Cubatão. Lojas que hoje vêm de outros municípios para cá, já com sua equipe, para se estabelecer no nosso comércio, se quiser que o cartão seja utilizado, tem que comprar no município de Cubatão. E isto faz parte do projeto da Agenda 21. Então, a Agenda 21 está no nosso PPA, no Plano Plurianual, está na lei orçamentária que encaminhamos para a Câmara. E pela primeira vez na história de Cubatão, nós encaminhamos para a Câmara, não apenas a lei orçamentária e o PPA. Nós encaminhamos para a Câmara a relação de todos os delegados, todos os agentes que trabalharam para construir a Agenda 21, com percentual por bairro, por idade, as emendas que foram apresentadas. Portanto, o projeto de lei que está na Câmara, ele é mais gordinho, mas ele tem a cara da cidade, a cara de quem construiu a lei orçamentária do município de Cubatão e o projeto de cidade para os próximos anos, e é o caso do nosso PPA. Só faltam dois pontos e eu vou encerrar, tá, gente? Antes de encerrar, eu quero aqui o representante do Mesquita, Luiz, né? Valdir. O Valdir, que você leve, Valdir, que você leve o nosso abraço terno, carinhoso e sincero para o Mesquita, como uma pessoa que trabalha na cidade e ama Cubatão, e mais do que ama, se dedica as questões sociais do município, leva o nome de Cubatão para onde vai, para os eventos do Fiesp, para eventos fora da cidade. E eu vou citar só alguns projetos que foi iniciativa do Mesquita. O Centro de Zoonose, que é o maior centro de zoonose do Brasil, construído no município de Cubatão. A construção começou anterior ao meu governo, foi inaugurado agora e é o maior centro de zoonose do município. Um prédio extremamente bem estruturado, com qualidade para atender toda a demanda do município de Cubatão, e nós estamos agora nos preparando para atender do ponto de vista de pessoal, contratação de pessoal para formar uma equipe. O Procomércio, que foi o Luiz Mesquita que assinou, primeiro compromisso do Procomércio no município de Cubatão, o Jardim São Marcos, que foi aquela área, a antiga favela do Papelão, foi dali retirada, está no Bolsão 9, e as famílias vivem uma vida com qualidade melhor do que viviam antes, e o Mesquita sempre foi muito envolvido. Então, eu sei que ele não está aqui porque o compromisso dele era bem anterior e muito justo, mas todos nós aqui somos extremamente gratos pelo apoio, pelo carinho, pela sensibilidade, pela parceria do Mesquita aqui no município de Cubatão. E para finalizar, eu quero falar do barco. Isto também faz parte da Agenda 21, não faz, Benito? Ô, Marco Paulo, faz parte da Agenda 21, não faz? As modalidades de transportes? Pensar na intermodalidade ferroviária, aquaviário, né? Hidroviário, todos eles? Pois, então, estamos discutindo, né? O governo está construindo, junto com o prefeito de São Vicente, Tércio Garcia. Aliás, eu quero aqui ressaltar mais uma vez que é um grande prefeito, um grande cidadão, um grande homem, extremamente dedicado, companheiro, e tem se empenhado muito em construir junto conosco esta ligação entre Santos e São Vicente pelo meio aquoso, pela água. Aí quando eu cheguei aqui hoje, alguém falou para mim assim: poxa, prefeita, mas aquela sua frase que saiu lá, eu falei: mas que frase? Não, aquela frase foi apenas um banho de águas salgadas numa tarde quente de verão, o incidente ocorrido. E não foi? E não foi? Em 3 minutos, que houve uma colisão entre dois barcos, em 3 minutos, os bombeiros já tinham tirado todo mundo estava em terra firme, sem nenhum arranhão. Se fosse uma colisão entre dois ônibus, o resultado seria diferente. Portanto, isso só me leva a crer que aquela velha história de sempre, que é muito atual, né? Quando nós temos a força, a vontade, a coragem, todo o universo conspira a favor, inclusive com o apoio de Deus, apontando o caminho. Ali nós podemos perceber, e hoje nós vamos colocar no nosso projeto, que além de ter economicidade, de reduzir a distância entre uma cidade e outra, de retirar vários caminhões que liberam dióxido e monóxido de carbono nas nossas ruas e avenidas, nós também estamos construindo um projeto de transporte coletivo de maior segurança. Portanto, foi sim um mergulho em águas salgadas, abençoadas por Deus, nesta terra de Deus. Nada além disso, nada mais do que isso. Foi, imagina um barco na frente, outro atrás, e você olhando a beleza que é Cubatão. Olha, um filhote de vermelho. Olha aquele pássaro, olha aquele mangue. Aí o outro, um monte de gente em pé, o outro, é sim. Aí um barquinho, pum, encostou no outro. Não devia ter acontecido? Não, não devia ter acontecido. Mas todos os cuidados foram tomados com antecedência. Não, não faltou colete, tinha colete para todo mundo. O corpo de bombeiro acompanhava a equipe. Todos saíram ilesos e molhados, assim como eu, feliz da vida. Acredito que, a despeito de perda de um... O Thiago perdeu o óculos. Ah, eu estou sem óculos, eu não chegava nada. Mas, de fato, assim, fica aquele exemplo. Eu até falei para essa pessoa que me disse isso, o seguinte: se ela vive de fermentar e fomentar tragédias, eu não. eu sou otimista, eu acredito no futuro, eu acredito que as coisas podem dar certo, e só acontece porque a gente faz. Se a gente não faz, não acontecia. Portanto, mesmo os incidentes ou acidentes são frutos de quem faz. E é uma alegria e uma satisfação poder, junto com a minha equipe, fazer acontecer na cidade de Cubatão. Muito obrigada.